Aí. E rufem os tambores. Coordenação motora falta nessa hora. Então vamos lá, esse é o primeiro podcast do What is Ground, o What is Cast. Aqui é Matt Draven e minha namorada se chama Omaya Kabum. Aqui é Kina FS e pra mim missão dada é missão cumprida. Aqui é Anessa A e acorde porque você está num sonho. Aqui é o Duran e vocês estão atrasados para o chá. Aqui é o Léo Amorim e lutem, lutem até que o raio os partam. Isso aí, pessoal. Nesse primeiro programa nós vamos fazer uma retrospectiva dos grandes filmes aí de 2010, ou não. Nossa lista não se grava. Provavelmente não. Com certeza não. Nem... Nossa lista não seguirá uma ordem nem cronológica, nem alfabética, ou nenhuma outra ordem. Somente na forma que nós achamos que deveria ser, ok? É a ordem que a gente tá assim, pronto, parceiro. É, porque... é isso aí, cara. É, a gente que manda aqui. A nossa verdade é absoluta. Se você não gostou, desliga. Vai embora, some. Não, espera. Primeiro você escuta uns 5 podcasts, depois você desliga e vai embora. Nosso primeiro filme é A Origem. Ou Inception, no original, dirigido pelo grande Christopher Nolan. E aí, o que vocês acharam desse filme? Foda! Foda! Complicado, eu tive que assistir mais 5 vezes pra entender o filme. Mentira, tô zoando. Não, assim, eu... Cada Inception é... em português é A Origem mesmo. Não, Inception seria inserção. Que teria muito mais a ver com o tema do filme do que a origem, né? Eu acho mais que uma começa... vez, esses dubladores... Não sei se é uma questão de dublagem, não sei que, qual não é o órgão. Eu não sei qual é a origem do filme. Não. Esse A Origem não faz o menor sentido, cara. Não, até que faz, até que faz. Seria a origem de uma ideia. Até que tem um certo bom, sentido. Vai forçando bastante. Não, porque inserção faria muito mais sentido. Né? Tradução brasileira, né, meu amigo? Você não quer que faça sentido, né? Pelo amor de Deus. Lógico, nunca, né? Mas aí, o que vocês acharam da história do filme? Muito boa, roteiro bem original. Mas, cara, eu tipo, gostei muito do filme, mas quando eu assisti, eu tive meio... a sensação de estar assistindo Matrix, cara. Não sei porquê. Eu ainda não entendi. Ah, não. Cara. Tinha que ser você pra falar isso, né, Diz? Sério, cara? Tu fumou o quê? Não, velho. Eu cheguei a ler isso em vários lugares, cara. Mas eu falei, não, porra. Quem que vai falar isso, cara? Quem que... Pronto, pá, apareceu no final. Aí, cara, tipo, comparar com a Matrix é só porque, os caras viajam pra um outro mundo que tá no inconsciente deles. Beleza, é a única coisa que tem em comum com a Matrix, cara. Mas não tem a manipulação, não tem... Ali eles são... A diferença de Matrix é que em Matrix eles são dominados pelo sonho. Ou, assim, vamos dizer, sonho. E ali eles controlam o sonho, eles têm o poder pra fazer o que quiserem lá dentro, entendeu? Aí eu acho que só isso já tira essa comparação fora, não tem como comparar. Não é bem uma comparação, cara. É tipo meio clima, tá ligado? A narrativa. Ah, velho. Não, sinceramente, cara. Eu não achei nada a ver com Matrix, cara. Matrix é, porra... Primeiro que já começa com o Keanu Reeves estátua lá, né, cara? O cara que não sabe atuar. O cara é um Zé Ruela e tal. E você vê o Colby, né, que é o protagonista. Porra, o cara, ele já tem uma reputação. O cara é foda no que ele faz e tal. E, velho, são âmbitos totalmente diferentes do esses dois filmes, cara. Eu, sinceramente, não consigo ver ligação. Eu acho assim, cara, O que pode ser parecido é o lance de, por exemplo, quando os caras vão pra no Matrix, né? Quando eles vão pro mundo que não é o real, vão pra Matrix, eles conseguem, digamos assim, criar qualquer coisa e tudo mais. Eles fazem aquilo. Exato. Já o Inception não, né, cara? O Inception você tem que ter tudo planejado, que é o lance do arquiteto, né, que aparece no filme. Isso. Que é a Page, a Ellen Page. E falando aí à toa, é mais um filme do DiCaprio, assim, uma ótima atuação dele. Ele também fez uma boa atuação na Ilha do Medo, né, que é o nosso próximo filme. É isso, DiCaprio arrasando. Eu achei um bom filme, mas não achei tudo isso, assim. Eu achei que a galera viajou demais nos mínimos detalhes, assim. E é tal história que eu chamo de fenômeno Lost. A galera gosta de ver chifre em cabeça de cavalo, entendeu? Ah, porque o cara tava sonhando. Não, aquela história, na verdade, no final era outro sonho. E nada a ver, o filme é redondo, assim. Não, ele é simples e direto, entendeu? Não tem muito isso. Exato. Exatamente. Isso foi até um erro de divulgação, cara. Tipo, a maioria dos programas que eu escutei antes de assistir esse filme falavam em mil teorias, em vários lances psicológicos, e não vamos entrar na psique da pessoa, vamos plantar uma ideia até onde isso é perigoso. Cara, sei lá, eu escutava esse lance com isso, brother. Eu preciso de um livro de psicologia pra entender esse filme. É só você, prestar atenção, porque não tem nada difícil, é só viver assim, junto com os personagens, porque não é difícil. Não, vamos falar sério, meu amigo. Se você achou esse filme complicado, vai se tratar, porque você tá precisando. Vai ler um pouquinho mais, porque... Não, é isso que eu ia falar, cara. Não adianta tratamento, é que você é burro, meu amigo. É simples assim, cara. O lance da trama do filme, cara, esse negócio dos sonhos e tal, se você for reparar, é só, sabe, é só plano de fundo. A história mesmo... Exatamente. A história mesmo não é difícil, cara. Não é um lance, complicado. Eles só mudam o ambiente em que se passa a história. Simples, só isso. E a galera, meu Deus, ele morreu, ele é Deus, pelo amor de Deus, cara. Nossa. Cara, a história mesmo é o drama do Leonardo DiCaprio com a mulher dele. Tipo, ele perdeu a mulher. Que diga-se de passagem, é feia pra cacete, hein, velho? Também achei, cara. Você vai ficar 20 anos chorando por aquela mulher? Ah, caraca, não, cara. Meu irmão, você é louco, velho. Ou tava muito na seca, né, compadre? Não pegava ninguém. Ela estava no lugar certo, né? No limbo, né, cara? Agora, e os outros personagens aí? Eu achei o Ken Watanabe muito competente lá na atuação. O Heath Ledger genérico lá, funcionando do carrinho. Também fez bem o papel, mas... demais, assim. Eu gostei muito, cara, do Barbixinha lá. Eu sou péssimo com o nome. Eu esqueci o nome dele. Que faz o DiCaprio, ele visita o cara no meio do acho que da Turquia ou da Líbia, não vou me lembrar certo, que é um barbixinha, sabe? E eu achei aquele cara muito, muito maneiro, assim, sabe? A atitude dele e tal, o personagem dele, eu achei bem bacana, cara. Que é o cara que parece que já conhece o Kobe há mais tempo e tal. Não tem como falar do filme sem também citar a maravilhosa trilha sonora, né, cara? Nossa, é verdade, cara. É, verdade. Hans Zimmer, né, cara? Porra, o cara não dá bola fora, né, bicho? É, se tem o nome dele, tu sabe que pelo menos a trilha sonora do filme vai prestar, cara, né? É verdade. Ó, Hans Zimmer, cara, pra quem não sabe, né, ele compôs trilha do próprio Batman, né, do Christopher Nolan, os dois... que o Christopher filmou, do Falcão Negro em Perigo, do Último Samurai, que mais, do jogo Call of Duty, e mais alguns que agora eu não lembro mais. Piratas do Caribe, verdade. Ah, não, se a gente for ficar falando todos, vamos ficar aqui até amanhã, cara. É. Filme, mais dos filmes bons aí, tem a participação dele, cara. É. Se eu não me engano, são três nomes grandes que nós teríamos: ele, o Danny Elfman, e teria um outro cara que eu não tô lembrando o nome, cara. Howard. Howard. Tem o Howard. Sharp. Não, só que é outro Howard. É o. Eu tenho o nome dele, o Greg Howard, se não me falha a memória. É, enfim, compositores bons pra filmes são poucos, cara, não passam de 5. E esse cara tá entre os top 3, certeza. Sim. Harry Gregson Williams é o cara que compôs Cruzadas, Narnia e Man on Fire, Chamas da Vingança. Ai, meu Deus, maldita tradução. Okay. Bom, então, aí o filme se desenrola muito bem lá e chegamos à parte final. Aí tem a história do maldito peão, cara. Que aí o nego, não, o peão não caiu, o peão balançou, o peão ia cair, dá pra ouvir caindo depois que a cena já fica em fade. Esse peão é só pra confundir o pessoal. Uma pegadinha do diretor. Aliás, tem uma teoria até mais louca, né, cara? Que é assim, no final dos créditos do filme, ele toca aquela música, aquela baladinha, sabe qual é? Que eles usam pra sincronizar todo mundo durante o filme, que eles tocam. Sei. Sei. Ele toca aquela música na versão original. Ou seja, é como se as pessoas estivessem acordando de um sonho. Ou seja, o sonho é todo o filme. Novamente, coisa de idiota, então, né, velho? Então, naquela vez que eles estavam no nível 2, esse seria o nível 3 do som. É, exato. Só que o próprio ator, que esqueci o nome, faz até o Alfred no Batman. Michael Caine. Michael Caine. Minha cocaína. E todas as cenas que ele participa no filme, atua, não, ele não está em sonhos, todas as cenas são na realidade. Ele falou. É, então já quebra qualquer teoria, cara. Galera, cara. Faz o seguinte, se você acha que o filme não. Que o peão não caiu. Que ele tava sonhando ainda, continua vendo o filme, cara. Vai vendo até uma hora que o peão vai cair, entendeu? Vai vendo infinitas vezes aí. Senhor Nolan agradece a sua audiência. E aí, quando você terminar, quando você decidir se caiu ou não, você vai ler. Lê bastante. Bom, então passamos ao nosso segundo filme, A Ilha do Medo. Já cansei da cara dele, velho. Mas diga-se de passagem, muito bem nos dois filmes, cara. Se você comparar o Inception com esse A Ilha do Medo, você vai ver basicamente a mesma trama. É o de cara tentando superar o problema da perda da esposa. Impressionante. Só que nesse filme ela é mais bonitinha, pelo menos, né? Não, pô, responsa, né, cara? Responsa. É, dessa vez. Na minha opinião, esse filme ficou melhor que a Origem, cara. Na minha opinião, é a minha opinião. Ah, fica quieto, você tá errado. Cara, fica ótimo, né? Mas aí, por incrível que pareça, cara, fim dos tempos, mas eu vou concordar com o Knapp. Eu achei ele do medo melhor do que a Origem. Ah, não achei, não. Eu também não achei, cara. Eu achei a trama mais envolvente, cara. Sei lá. Assim, igual eu disse, se ele conseguisse ter escondido mais a história de que o louco, na verdade, era o DiCaprio, cara, que... Você saca aquilo com 15 minutos de filme, entendeu? Sim, sim. Se ele tivesse escondido mais, você teria ido descobrindo junto com ele o que, assim, isso ia ter um impacto maior, entendeu? Você começar a se questionar junto com o personagem... Aí eu acho que isso seria o filme do ano, cara, se ele tivesse conseguido fazer isso. Mas ele não conseguiu. É aquilo que a gente até conversou, cara. Eu acho que o objetivo dele não era nem esse, cara. Era só mostrar a loucura do cara mesmo. Sabe, porque você mostrar que o cara é doido nos 15 minutos é você ser muito doido, sabe? Você tá com uma chance muito grande de fazer um filme merda, velho. Então, entendeu? Você concorda que louco nunca acha que ele é louco? Sim, sim. Se você achar que o cara não é louco e chegar no final e ver que ele realmente é o louco da história, vai ter um impacto muito maior, cara. Não, mas eu acho que aí já tem filme que mostra isso, né, cara? Tem muito filme que já fala disso. Que é justamente essa visão de quem tá de fora para o louco. Só que esse filme agora, A Ilha do Medo, é justamente o contrário. É você ver o louco vendo para os outros, entendeu? Para os ditos normais. Eu acho que essa que foi a grande sacada, cara. Por isso eu achei o filme foda, velho. O filme é muito foda mesmo. Não, eu achei muito, muito bom, cara. Mesmo assim, tendo essa ressalva, mas o filme foi excelente. Outra coisa interessante é que se também você buscar teorias sobre Ilha do Medo, vai ter teorias que ele não é louco. Sempre mas tem. Aí é viagem demais, cara. É. Assim, o que eu acho que você pode questionar é no final lá que a galera fala, no final ele tava louco, ele não tava. Não, nitidamente ele não tava mais louco, mas ele não ia conseguir viver, cara. Então ele fez aquilo para os caras fritarem o cérebro dele lá. É. Ele fez aquilo para os caras fritarem o cérebro dele e ele ficar de boa lá, vegetando e não ter mais nada. E ele até fala um negócio, eu acho que é a melhor frase do... Eu não vou lembrar também, mas ele fala uma coisa que é a melhor frase do filme, cara. Melhor morrer como uma pessoa normal ou viver como um monstro. É exatamente. Mesmo. Cara, fantástica, cara, fantástica. Nesse final eu falei, porra, que foda, cara, que foda. Aldera, o que tu achou? Cara, eu gostei do filme, eu gostei mesmo com o plot dele sendo extremamente previsível. Eu achei legal que você fica esperando pra saber se realmente o cara é o maluco da história. Uhum. Se o maluco da história, tipo, é o dono do daquele hospício que tem, o hospício da ilha. Ou se o cara realmente é um policial e ele tá investigando todo aquele, o assassinato da esposa dele. Sim. Tipo, foi um filme maneiro, eu gostei desse filme. E é legal, cara, que, por exemplo, o DiCaprio, cara, todas as atuações dele são bem similares, são bem parecidas. Mas nesse filme, cara, ele consegue te convencer de que ele é policial, cara. E você fica até o final, justamente com isso na cabeça. Pô, o cara é policial. Cara, nem acho o DiCaprio assim tão previsível como ator, cara. Eu acho que foi o único filme que eu não gostei dele, realmente, é o mais famoso dele, que é o Titanic. Ah, não, velho. Titanic... De todos os filmes que ele fez, o que mais me irrita profundamente é esse. Eu também, cara. Eu odeio aquele filme, cara. Mas eu odeio. Cara, eu acho, assim, que ele sempre... Ele surgiu como um ótimo ator. Você vê os primeiros filmes dele lá, o que era de um adolescente. Ele é um excelente trabalho dele, cara. Só que aí foi nessa. Ele foi fazer filmezinho romântico e tal, e ele... Aí caiu o preconceito contra ele, cara. Ah, o carinha é só mais um galãzinho e tal. É. Isso foi prejudicial pra carreira dele, mas ele vem fazendo ótimos trabalhos aí, cara, que não dá pra negar, assim, falar, não dá. O cara não é bom ator, porque é, cara. Não, assim, à medida que ele vai ficando mais velho, ele começa a ficar melhor como ator, na minha opinião. Exato. Sim. Ele vai evoluindo. Ele tem algumas coisas assim que você, sabe, você já viu, você já, não sei, você já consegue perceber de outros filmes nele, sabe, isso que eu digo. Mas ele é um puta ator, cara, é o nome, né, cara, é o nome, não tem... Agora, outra coisa que merece crédito no filme são os efeitos visuais, cara. Ah, é. Muito bom. É. Eu achei até simples. Se eu não me engano, assim, ganhou algum prêmio aí de efeitos especiais. Cara, são ótimos. Nossa, sem palavras. É que assim, não são aqueles efeitos exagerados, né? Você mal consegue perceber o que tem efeito ali. É. É, são simples, assim, mas que encaixam muito bem com o filme, né, cara? Que nem a parte que ele tá sonhando, ele vê a mulher dele, o apartamento tá queimando. Cara, aquela cena é muito bonita, cara, de efeito. Você chorou, né? Fala a verdade. Chorou muito, cara. Na hora do final, então. Até quando ele foi fazer a lobotomia, eu chutei. No final, meu Deus, esse moleque se debulhou, cara. Ah, não, não, não. Viva como um monstro, eu não li. Mas agora eu vou perguntar se você chorou no nosso próximo filme, cara. Nossos queridos brocutos. Os mercenários. Agora aí. Olha, eu já vou até falar a cena que ele morreu de tanto chorar, cara. É aquela cena em que o Mickey Rourke fala a historinha dele. Sabe qual é? Sim, a da suicida lá. Exato, cara. Ele chorou de tanto, sabe? Não, cara, nesse filme eu não chorei tanto que no filme eu senti minha evolução. Eu vi pelos crescendo em mim quando eu tava assistindo o filme, cara. Foi maravilhoso. Deixa eu dar uma coceirinha nele, né? Pra tu ver só a importância desse tipo de filme, cara. Transforma meninos em homens. Pura, né, cara? Testosterona pura. Ah, cara, eu gostei demais do filme. Eu, sinceridade, assim, eu ri pra caramba do começo ao fim do filme. Acho que é um filme que resgata aquela história do direito de ser macho, cara. Eu tenho direito de gostar de ver coisas explodindo e cabeça sendo decepada e cara soltando frases de efeito, velho. Exato, explosão, soco na cara, mulher gostosa. Exato. Pra que pensar? Pra que eu preciso plantar um sonho dentro de um sonho, meu irmão? Tá aí, o roteiro perfeito é esse. Pra que eu vou implantar um sonho dentro de um sonho se eu posso capturar o cara e dar tapa na cara dele e falar, você vai fazer desse jeito? Ai, cara, muito bom. Não tem nem que comentar esse filme, né, cara? Porra, é só assistindo mesmo, né, cara? É muito bom, cara. Muito eu só bom. Tenho uma crítica quanto ao elenco, mas não ao cast dele. Mas, tipo, tinha muito nome de peso. Mas só deu o Stallone. É, isso é verdade. Tu tem o Jet Li, tu tem o Jason Statham. Pô, tem o Draco, esqueci o nome do vagabundo agora. O Dolph Lundgren. Pô, tem um monte de gente conhecida, um monte de ator maneiro pra assistir filme. E no entanto, só viu o Stallone do início ao fim, cara. Isso me decepcionou um pouquinho. Ah, isso, cara, eu já achei que cada um teve seu momentinho ali, entendeu? O Stallone tá em todas, mas cada um tem o seu pedacinho ali, né? Pô, bota pedacinho nisso, mano. É. Tipo. Jet Li se resume a entrar na porrada pro Draco, pro participação do cara. O Terry Crews se resume em pegar uma arma escrotizadora e destruir meio republiqueta. E bota escrotizadora nisso, né? Ah, mas porra, não esquece que ele virou um lança-míssel também, né, cara? Exato. Pra que usar lança-míssel, né, cara? Se você tem Terry Crews. Onde você quer isso? Bem alto, velho. Muito bom, cara. Cara, mas o personagem do Dolph Lundgren também é sensacional, né? No começo, velho, lá, viu? Os caras todos diplomatas. Aí ele vira warning shot. Boom, explode metade do cara. Ô, cara, o segredo pra você assistir esse filme e gostar é você se desapegar de qualquer moralismo, assim, em relação à realidade. Não, com certeza. Esquece. Não tem realidade ali, meu irmão. Ali o cara vai tomar 15 tiros, 18 facadas, 7 chutes no saco e vai continuar andando. Tá bem. É simples assim, parceiro. Se for entrar numa de não, pô, o cara pula de 20 metros e cai de pé, que isso? Não, essa é a graça. Pode, cara. A graça é o cara pular de um avião sem paraquedas e cair correndo. Isso que é o divertido. Não, é, cara... isso aí que o Adelra falou é verdade também, cara. O, por exemplo, do Dolph Lundgren, eu esperava mais, cara. Porra, eu sou fã daquele cara, curto muito os filmes dele. E eu esperava uma participação maior dele, sabe? A hora que ele cai no braço com o Jet Li, velho, você fala, caralho, meu irmão, que foda. Mas eu esperava mais, sabe? A participação mais ativa dele. É, ele tem essa cena, tem a cena lá que eles brigam também lá no navio dos piratas. Uhum. Que o louco lá vai enforcar o pirata e os caras não. Os caras falam pra cima dele, né? E eu não me lembro de uma cena grande dele na ilha, cara. Aí fica chato, cara. Porque na ilha ele, quem tava sempre com o Stallone era o Jason Statham, né? Foi meio assim, a passagem de bastão do Sly pra ele, né? É. E cara, mas eu vou te falar que a cena que mais me agradou nesse filme, mais disparada. É a luta com o... do Stallone com o Austin, cara. Nossa, cara, sensacional. Velho, aquilo sim é porrada, meu amigo. Aquilo não tem, ah, eu vou dar soquinho, vou dar um kung fu nele. Não, meu. Aquilo ali é que é porrada. Cara, e não tem dublê naquela cena, né? O Sly machucou o pescoço, ficou, acho que, parado 2 semanas as gravações por causa disso. Ah, por quê? São os caras mesmo, cara. É, o Steve. Não, mas tu vê que o Stallone faz os movimentos ali na luta, faz, cara, que faz. Você fala, pô, meu cara tem 64 anos. Exatamente. Eu com 64 anos não pulo corda, cara. Você com 24 anos com pulo corda? Pô, mas vou te dizer que a cena que mais me marcou nesse filme não foi nenhuma cena de porrada nem nada. Foi o diálogo entre Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Oh, sensacional. Aquilo resumiu o sonho de meio planeta de adolescente da década de 80. Com certeza. Ver os dois numa cena. Qualquer coisa, valia qualquer coisa. Não, tipo, detalhe que a cena tem várias referências assim aos dois e aos personagens dos dois, né? Sim. Quando o Schwarzenegger vira pra ele e fala, não, é, já que é na floresta, meu amigo adora na floresta. Quer dizer, ele tá zoando o Rambo, né, cara? Tá zoando o Rambo. Aí, não, o Bruce Willis também dá show, cara. Porra, cara. E é engraçado, né, cara? A cena deve ter o quê? 1 minuto, 2 minutos? Por aí? É, não faço ideia. Cara, e velho, você sai chocado, cara. Pra caralho, velho. Os 3 caras mais fodas do mundo, velho. É muito bom, cara, porra. Ah, cara, tem 2 minutos, 3 minutos de cena e o Bruce Willis faz todas as caras de Malandro Wilson dele, né? Você fala. Ele consegue fazer todas, cara. Você fala, putz, isso que é a presença de cena do cara, né? Só faltou um if caí, motherfucker lá, né, velho? Verdade. O filme lembra bem os filmes de ações antigos, né, cara? Total, cara, total. Com certeza, essa era a proposta, né, cara? É. E outra coisa que lembra muito nos filmes de ações antigos são os efeitos que são fracos, cara. Isso eu achei fraco, eu adorei o filme, mas... É que eu sou chato com efeito e eu achei bem fraco. Não, de fato, os efeitos, assim, ficaram um pouco a desejar. A cena que o Steven Austin pega fogo lá é cruel de ruim, cara. O CG, o CG é mal feito pra caramba. É verdade. Mas não era isso que era importante no filme, né? Sim. Tanto que é bem capaz o Steve Austin voltar no 2 aí. Estavam falando. Vai ser aquela história, né? O gêmeo mal do cara. É. Que vai não, querer vingança. É até. A essa altura do campeonato, cara, sabe? Com os filmes que a gente tem visto. Velho, se quiser colocar quadrigêmeos lá, velho, não tem problema nenhum, velho. Não vamos achar ruim, né? Nem um pouco, cara. Homem de Ferro 2. Mr. Tony Stark. Stark não, né? Downey Jr., né? Downey Stark. Robert Stark Jr. E de fato, ele é perfeito pro personagem. Cara, sem tirar nem por nada, cara. Esse, de longe, é o melhor filme da Marvel. Ah, com certeza, cara. Melhor franquia, né? E ainda tivemos a presença de Scarlett Johansson como Viúva Negra. Já dá muito crédito ao filme. Com certeza. Não, se colocasse lá Homem de Ferro 2 e cortasse ele, só colocasse Scarlett, sem problema, cara. Sem problema. Mas e o filme? Vocês acharam que caiu do primeiro pro segundo? Manteve o nível? Eu achei o primeiro melhor. Porque, assim, o segundo eu achei... O problema mais foi o final dele. O final não. É, o final também. Mas também o vilão. É, eu achei muito fraco ele. E o cara morre só de uma lapada, cara. Assim, o cara não apanha muito. Ele morre rapidinho. No começo ele faz muito medo, mas depois na luta... Mas tem algum sentido, cara. Imagina só. Tu é um caboclo super forte, usa uma armadura mega tecnológica. Aí vem um vagabundo com meia dúzia de cabo de aço pra te bater. Porra, no primeiro telefone na orelha o cara já morreu, parceiro. Pelo cara, vem nesse... com fio de poste, cara, né? Dá salto. Se você vê o golpe final, ué, foi só isso e ele morreu. Não, isso não faz sentido. Se tu for comparar com a vida real, é o Homem de Ferro tá vendo. Tá aberto pra uma lenda de montar o vilão lá. É. Não, isso é verdade, cara. O final é bem caído, sabe? Até que a batalha antes do vilão é melhor. E chega aquele monte de robôs e que só tá o War Machine e o Homem de Ferro lá, que os caras descem bala no robôzinho. Porra, é bem melhor, cara. É muito mais maneiro você ver. Eu concordo, tipo, eu gostei muito do segundo filme, mas na minha opinião decaiu por causa, sei lá, passa muito tipo de prelúdio do Vingadores, cara. É, exato. Dizem que até eu senti assistindo o filme. Um dos motivos do cara não tá voltando aí pro 3, saiu a notícia essa semana que ele não volta, o diretor, né? Falaram que foi isso, ele achou que a Marvel se intrometeu muito pra colocar muita coisa dos Vingadores no filme. Sim, sim. Mas eu achei, assim, por exemplo, o vilão, no primeiro, o vilão tem um desenvolvimento maior porque tá ligado à vida dele diretamente. Mas nesse, cara, o personagem tinha muito potencial pra ser mais fodaço ainda, entendeu? É. O Mickey Rourke deu show no personagem, cara. Foi foda, cara, foi foda. Só a cena que ele vira lá, I want my bird. E fica pedindo o passarinho dele lá. E o cara E o massa é que o bird dele é quase que um board, né, cara? Ele troca o I pelo O quase, né? Não, ele fala com um sotaque, cara, que você acha que é um russo falando inglês. É, né? Cara. Ele fala um russo muito foda, cara. Ele faz um sotaque russo muito foda. I want my bird. É foda. I want my bird. É muito, muito show, cara. Só que tem a história, né? Ele acaba sendo mais fraco, assim, mas ele é menos desenvolvido do que o outro. A trilha sonora do filme também é muito boa, cara. Ah, isso é ensina a veia, né, cara? Não tem o que falar. Olha que foda. Esse ponto do vilão eu também achei. Eu achei um pouco chato, mas não, sabe, não afetou nada assim, meu julgamento quanto ao filme, cara. Tipo. No primeiro, beleza, ele tá contando a história do Homem de Ferro mesmo. O vilão é em segundo plano. Em segundo plano, aliás. Plano. Daí, nesse segundo, cara, você tem o Homem de Ferro, digamos, no auge, né, cara? Só que agora você vai ter que ter um vilão foda. E é justamente isso que o Matt falou. Não tem, sabe? O cara leva lá dois tapas na cara, um chute no saco e o cara caiu, entendeu? Isso que ficou meio chato. Mas eu posso dizer qual que é a melhor cena do filme pra mim, cara? É ele no tribunal. Era isso que eu ia dizer, concordo plenamente. É ele no tribunal, cara. O Justin Hammer lá vem pra depor, não, porque tem outros países desenvolvendo essa tecnologia, não sei o que e tal. Aí ele pega com a telinha dele lá transparente, cara, dois toques na tela. Ah, eu controlo seu satélite agora. Aí ele mexe pra cá e pra lá e tira todo mundo, assim, cara. Ali é Tony Stark, cara. É. Cara. E a frase, cara? Eu privatizei a paz. Exatamente. E ainda sai jogando beijinho pra galera, né? E quem quer sushi, né, cara? Porra, muito bom, cara. Exato. E depois o que ele faz com o juiz lá no final, cara, ele tira demais, cara. Ai, ai. Não, cara, o Downey Jr., cara, ele conseguiu pegar, assim, o Stark em cheio, cara, mas ele acertou a mão, sabe, perfeitamente, cara, perfeitamente. Você olha... Ele pegou a essência do personagem, né? Totalmente, cara, totalmente. E o legal, cara, é que, por exemplo, porra, o Stark, você olha pro Stark, é um carinho Zé Ruela com uma barbichinha. Você olha pro Downey Jr., até fisicamente, cara, os caras são igual. É muito foda. É, mas também, cara, tipo, Downey Jr. tem o quê? Uns 40 anos? Por aí. 40, entre 40 e 50, não é não? Eu vou até confirmar aqui, cara. Mas assim, podemos dizer que metade da vida ele fez laboratório pra fazer esse papel, né? Verdade, cara. É, o cara é ele, velho, não tem como. Exatamente. Ele mesmo, você vê a entrevista dele, você vê que ele é um cara muito cheio de si. Só que é uma arrogância engraçada, sabe? Não é uma arrogância. Exato. Ah, cara escroto, velho. Não, você vê que o cara se racha o bico de rir na entrevista dele. É, ele é arrogante, mas ele tem bom humor, né, cara? Exato, exato. Outra cena muito boa é no final, quando estão entrevistando ele pro Vingadores, Projeto Vingadores, cara. Uhum. E a avaliação da Natasha, como a Natasha, a Viúva Negra, e tem a avaliação dela. Aquela cena é muito boa, cara. Ele vira o... Como é que chama o cara lá? Nick Fury tá lendo o relatório. É, você não serve pro... o projeto, você é excêntrico, arrogante e não sei mais o que. Ele vira narcisista. É narcisista. Ele vira, é, concordo. É muito bom, cara. Muito aí bom. Ele ainda vira 40... pro cara, é, o cara ainda vira, não, você não serve pra nós. Ele fala, é verdade, vocês não iam poder pagar meus honorários mesmo. Cara, é muito engraçado. Tem jeito. Stark é um dos melhores personagens da Marvel, cara. No cinema, história, né? História de. No cinema, porque nos quadrinhos eu tenho minhas dúvidas. Não, nos quadrinhos eu acho ele tão sensacional quanto, cara. É, a fase recente, porque antigamente ele era chato, né? Ele não tinha essa personagem assim. Não, não tinha. E eu acho que é uma das mudanças da Marvel que deu certo, né, cara? Felizmente. Porque é um cara que de início era muito chato, tanto que era vilão de primeira. Era, aliás, herói de primeiro escalão, né? Segundo, aliás. E depois só que ganhou essa notoriedade, cara. Depois do filme, né, na verdade. Resident Evil 4. E aí, melhorou, piorou, continua na mesma... Cara, esse eu nem perdi meu tempo no cinema. Mas não pelo filme. Tipo, tu tem uma sequência de filmes tão ruim, mas tão ruins desse, cara, que tu desestimula. Tu tem o primeiro filme que é maneiro e tal. Tudo bem, os caras fizeram uma série de filmes baseada no game. Não é a história do game no filme. Tudo bem, isso aí dá pra sobreviver. Mas aí, cara, eles entraram numa da parte do segundo filme. Tipo, jogar personagem por jogar, tipo, não explica. Então tu pega, joga um Nemesis, bota ali o Nemesis, porque sim. Tu pega aquela outra menina, a Mila Jovovich e a outra, acho que é a Jill, se não me engano. A Jill aparece no segundo. E taca a Jill ali. É. E vai jogando malandro. No terceiro filme tu ignora tudo isso, cria um universo paralelo. Onde Raccoon City vira Raccoon World e tudo virou deserto. E aí você faz Madrugada dos Mortos Resident Evil. Cara, na verdade, assim, eles só têm o nome dos personagens, porque a história ele já largou a mão desde o segundo, cara. No primeiro já não tinha muito a ver. Mas a partir do segundo ele tá com dane-se geral, assim, e vai de. Não, novo. O filme do Resident, cara, ele é realmente. Ele é só baseado. Ele não tem nada dos jogos, ele é só baseado. É tipo, o produtor jogou lá um, falou, olha, isso aqui dá um bom filme, hein, cara. Anota o nome desses personagens aí que a gente vai fazer um filme. Só isso, entendeu? Ah, mas é história. Não, a gente cria. Larga a mão. Porque... Cara, é muito nada a ver. É muito nada a ver. Cara, é... Você vê que os caras não tem, sabe, nenhuma... perspectiva, vamos dizer assim. Os caras estão fazendo isso, sei lá por quê, porque rende, né, cara? Só isso. Não, e o pior é que falaram que ia acabar nesse 4 e não vai, porque no final lá tem uma cena pós-créditos que aparece a Jill de novo e com certeza vai ter o 5, cara. Sim, exato. Não, é, até o final do filme já deixa entender, né, cara? Que é aquele bando de helicóptero chegando nos caras lá e você fala, caralho, vai ter o 5, que merda, velho. Não acabou ainda, né? Não acabou. Ainda tem mais. Outra porcaria em 3D foi Fúria de Titãs também, né? Achei legal. Não assisti em 3D porque todo mundo já tinha me falado isso. Larguei mão disso. E assim, cara, claro, se você desprezar o primeiro filme, sabe, se você ia assistir como se nunca tivesse visto, é legal, cara. É tudo muito, muito, muito jogado, mas é legal, sabe, você assistir só pra se divertir mesmo. Eu achei ele bastante ruim, cara. Cara, o Fúria de Titãs, o velhote aqui, teve o prazer de assistir o primeiro. Então, eu fiz essa comparação entre os dois, né. Eu assisti o primeiro, tipo, numa das clássicas reprises no SBT. Então, tipo, o lance do primeiro filme é que ele era o suprassumo da tecnologia. Aquelas animações com... stop motion, né? Stop motion com escorpião gigante, a mecânica. Aquilo ali era o máximo que tu tinha de efeito especial. Na época foi uma revolução aquele filme. Hoje é um marco, né, cara? Então, você... Tipo, naquela época você teve um Fúria de Titãs, foi um marco. Você faz uma refilmagem de um filme desses, você espera, no mínimo, que ele faça uma revolução tão grande quanto a que o original fez. Não foi o caso desse. Tipo, é um bom filme, é um filme bacana, que ignorava tudo que a gente aprendeu sobre mitologia grega, né, mas... Agora um alerta de spoiler, cara. A batalha final, na minha opinião, foi ridícula, cara. Então... A batalha A batalha com o Kraken, porra, você vai falar, caralho, velho, agora esse cara vai botar pra fuder com esse Kraken. Ele lá dá duas espatadas e mostra a cabeça, né? Mostra a cabeça e pronto, acabou. Entendeu? Não tem. Isso que foi o chato, cara, do filme. É que a gente tem muito essa necessidade de ter a grande superação do herói ali e tal. Se for ver como história, faz mais sentido isso. Porque não teria como um cara normal matar um monstro de 50 metros, entendeu? Ele foi pela lógica. Mas fica chato no cinema, né? Eu pirei naquele Kraken, velho. A hora que saiu só os tentáculos, eu falei, caralho, cara, é igual o Kraken do Piratas do Caribe, né? Só que a hora que o bicho levanta, velho, você fala, puta que pariu, meu irmão. Uma coisa, né, a armadura do Zeus, parece que eu tava vendo uma adaptação do jogo Mu, cara, aquela armadura brilhante. Cara, não, aquilo... Não era Zeus, não, cara, era o Seiya. Era o Teste Santuário. Pode crer. Sério, eu rezo pra eles terem feito aquilo visando resgatar os efeitos visuais da década de 80. Porque se tu pegar o original de 1900 e Tiruliruli e esse de hoje, tu vai ver o mesmo tipo de filme, cara. O mesmo tipo de efeito, cara. Aquele brilhozinho ridículo de purpurina. Feio pra caraca, aquilo, aquilo ali eu baixei a cabeça e falei, não, não é possível. Só que assim, o original teve a como responsável pelos efeitos o Ray Harryhausen, que era um cara que tem no currículo aí coisa como Star Wars, cara. Ele foi considerado um mago do stop motion e dos efeitos especiais, entendeu? E aí você faz uma coisa com a qualidade baixa dessa, é manchar até a imagem do cara, a memória do cara, sim. Né? Sim, é sim. Agora eu vou te falar um negócio, hein, cara, que o que mais me agradou no filme foi aquela menina que serve de conselheira, de guia, sei lá que porra que ela faz, do Perseu. Aquela morena, sabe qual é? Ah, sim. Meu Deus do céu, cara, que mulher linda, cara. Gemma Arterton. Coisa linda, cara, coisa linda. E atuou também no Príncipe da Pérsia, né, cara? Príncipe da Pérsia. Eu gostei bastante do Príncipe da Pérsia, cara. Ficou legal, cara, ficou legal. Eu não conheço o jogo, não joguei esses jogos novos. O que eu lembro de Príncipe da Pérsia é aquele antigão lá do Super Nintendo. Uhum. Mas eu achei o filme bastante bacana, assim, cara. É um filme pipoca, assim, sabe? Sessão, filme de ação e tal. Tu vai lá, tem todo o estereótipo. É, todo estereótipo do cara que é o heróizinho e tem a princesa e ele salva todo mundo no final. Tanto que no final, todo mundo que tinha morrido, ele consegue salvar e ninguém morre. Exatamente. Né? É bem coisa da Disney mesmo, ninguém pode morrer. Mas eu gostei bastante, cara. Não, é um. Cara, eu joguei todos da trilogia, né? De jogos das Areias do Tempo. E, cara, ficou bem maneiro, sabe? Ficou bem. Conseguiu pegar bem a história, as cenas que ele libera a Areia do Tempo. Porra, é muito massa, cara. Muito massa. As lutas são bem legais. Sabe, os malabarismos, as acrobacias, é bem, bem legal mesmo, cara. E lembra bastante o jogo, ficaram uma. Sim. Pra mim, a melhor adaptação, cara, até agora de jogos, velho. Ah, sim, de longe, cara, de longe. É uma adaptação que vale a pena ver de novo. Sim. Não é, cara, que adaptação de jogo é foda por causa disso. Até hoje não teve um. Sabe, você fala, porra, que filme legal. Acho que esse foi o primeiro. Não, cara, eu acho que falar que é a melhor é exagero, porque o Street Fighter do Van Damme superou fácil, cara. Pô, pensei que eu ia falar dos irmãos Mario, cara. Tava aqui esperando. Ai, ai, boa. Cara, é um belicíssimo filho da puta, né? Eu achando que ele ia falar alguma coisa séria, velho. Não, mas voltando ao Príncipe da Pérsia aí, eu achei a parte de ação muito bem coreografada, muito bem executada, cara. Sim, sim. Eu não sei se parece, se no jogo os movimentos são parecidos com aqueles. São, sim. Pra vocês que jogaram? Dos novos jogos, sim. Ah, então... os antigos, é você pular de prédio e tal, né? Agora, nos novos, você... É algo que lembra até Matrix, né? Que você consegue andar pelas paredes de certa maneira e tal, pular de certos lugares meio impossível. Parkour. É um parkour no deserto, cara. A cena que ele joga o barril de óleo lá na galera e joga fogo depois, eu achei sensacional, cara. Pô, muito bom. Não, e aquilo foi muito legal que, por exemplo... No jogo, sempre tem um lance assim. Quando você entra no cenário, ele mostra, ele faz uma passagem de câmera por tudo que você tem que fazer para você conseguir passar do cenário. E ele fez isso. Aquela hora que ele sobe no muro, a câmera faz esse giro, tá ligado? Ela passa por onde que ele tem que ele tem que fazer, que ele tem que acertar, quem que ele tem que matar, e aí volta para ele. E isso eu achei, porra, que eu falei, cara, que massa, cara. Ficou bem legal. Bastante legal. Já que a gente tava falando de filmes de luta e Karate Kid, o que vocês acharam? Eu não assisti. Isso é uma pessoa sincera. Eu não assisti. Alguém mais assistiu além de mim? Cara, eu não quis estragar minha infância, então eu não vi nada, cara. Quando, bom, então... quando eu vi aquele o filho do Will Smith mandando um Kung Fu e o mestre Miyagi virando Jack Chan, mano, eu falei, não, eu nem perdi meu tempo. Cara, eu vou te dizer assim, eu fui assistir o filme com 10 pés atrás, porque eu sou fã da trilogia original. E eu falei assim, trilogia, cara, o 4 desconsidera. Não, desconsidero o 3 também. Exato. Eu só tenho o primeiro e o segundo. O terceiro. Não, pra mim só tem o primeiro. Já tô em. Sabe? Em base bacana, só tem que considerar o resto, cara. Segundo, segundo é bacana também, cara. Segundo é bem maneiro. Segundo é legal. E até agora, o 3 terceiro, também, cara. Não, o terceiro 3 não. Aí 3 já tá um forçando de baixo. Uma tela. O lance dos bonsais foi o cúmulo. Ah, cara, mas tem o Cobra Kai lá no terceiro, ele volta pra se vingar. Isso aí vale o filme. Bom, então, mas eu achei que o filme fosse ser uma droga, cara. Eu falei, desencana, esse moleque do Will Smith aí não vai segurar a barra de Daniel San e tal. Mas o filme, na verdade, cara, é uma grande homenagem ao original, assim. Eles não tentam dizer que são melhores do que ele. Todas as cenas, assim, começa o filme, cara, cada enquadramento é igual ao original, sabe? Você fala, pô, mas os caras copiaram tudo, né? Só refilmaram mesmo. E aí, de repente, o filme começa a mudar, assim, trazer algumas coisas novas que não tinha. O Jack Chan sabe que ele não teria o carisma pra fazer um Miyagi igual o Pat Morita, cara. Mas ele tenta fazer o personagem dele, que é o Han, acaba sendo muito mais rico, assim, em mitologia, sabe? Eles buscam mitologia chinesa e tal, tanto que o filme se passa na China, não tem nada a ver com o Japão. E eles trazem muitos elementos novos pra história, assim, o molequinho manda bem, cara. O molequinho manda super bem, assim, ele faz aula de artes marciais desde pequeno, ele convence muito mais nas lutas do que o Ralph Macchio, que era o Daniel San lá. Ué, mas o Daniel San do original, o Daniel San do original, ele também praticava, né? Quando ele se muda, ele tem um diálogo logo no início, que ele tá conversando com um vizinho dele, amigo dele, que ele fez lá na Cidade Nova. Que ele fala, não, porque eu praticava Kung Fu lá onde eu morava e tal, Karate lá onde eu morava e tal, não sei o que lá. Amigo, pô, tu nem pratica? Mas eu tô dizendo assim, o ator pratica mesmo. O Jaden Smith, ele pratica artes marciais desde que nasceu praticamente. Ah, tá. Né? Então ele manda muito bem. Essa questão do personagem praticar, tem também nesse filme. O moleque fica praticando pela televisão lá. Quando o tiozinho vai consertar a torneira, aí ele vê ele praticando em frente da televisão lá, chutando, praticando chute. Aí ele fala, Kung Fu, né? Igualzinho o Miyagi fala pro Daniel San, cara. Isso, até meu professor de karatê falou que o novo ator ficou bem mais convincente como lutador do que o antigo. É. Cara, o antigo, ele não é ator, cara. Sei lá, cara, a gente tá precisando de alguém. Vai ali na rua ver se acha um mendigo. Acharam ele, cara. Eu acredito, tinha uns 20 blau anos interpretando um moleque de 16, cara. Exato. Já tem esse detalhe. Mas eu achei que, comparando os dois, eu acho que pra ideia do Daniel San ser só um garoto metido a karateca, quando encara de verdade o karatê, ele sente a dificuldade que é a arte marcial, o primeiro, o Ralph Macchio, convenceu um pouco mais. O Jay Smith, ele pra pegar já com o pós-treinamento. E aí sim, com treino e tudo mais, você fica que nem aquele molequinho. Então acho que os dois deram enfoques diferentes no Daniel San. São os dois, cada um tem seu mérito no, como interpretando o personagem. Sim, sim. Eu volto a falar. Eu bato nessa tecla. Aquele cara não era tudo, velho. Cara, tem um clipe de uma galera, não sei qual banda que é, mas tipo, são todos os atores do Karate Kid, assim, menos o Sr. Miyagi, né? Então mostra o Cobra Kai lá, falido. Aí tem o Ralph Macchio dirigindo, assim, ele atropela esse cara. Aí tem o loirinho lá, que era o Johnny, lembra? Do primeiro filme. É um clipe muito engraçado, mas eu não sei o nome da banda. Quem souber, posta aí nos comentários do tópico pra gente ver se acha isso. De um filme que eu não vi o 2, mas eu já vi o 3, cara. Herege. Cara, eu não vi Tropa de Elite 2, mas eu vi o 3 passando aí no Globo News e qualquer outro jornal aí esses dias. Pô, eu vou contar uma passagem maneira. Eu tava ontem na Uruguaiana. Pô, pra quem não mora no Rio de Janeiro e não tem a menor ideia do que eu tô falando, Uruguaiana é um centro, um camelódromo gigante onde tu encontra qualquer coisa, até a mãe do vendedor. E, tipo, tem uns caras que eles ficam parados em pontos estratégicos, cada malandro com 4 DVDs na mão, ferrando filmes aleatórios que nem sequer saíram no cinema. Ok. Tô lá passando tranquilamente, quando de repente o vagabundo me saca um DVD e berra: Tropa de Elite 3. O que a Globo não postou no Globo Repórter. Eu, o quê? Tropa de Elite 3, quem sabe faz ao vivo. Que porra. Quem sabe faz ao vivo, essa pergunta, cara. Usando esse cara era Faustão ainda, hein? Cara, eu fiquei pasmo com a cara de pau do vendedor, brother. Ele já taxou o Tropa de Elite. Já lançou o trem, incrível. Esse primeiro cara... que. Esse cara é um publicitário, meu amigo. Porra, só pode. Mas e aí, do filme, o que vocês acharam? Em termos de roteiro, melhor que o primeiro. Em termos de ação, inferior ao primeiro. Concordo plenamente com o Adriano. Cara, só que na moral, se perguntar pra mim, filme do ano, eu dou crédito ao Tropa de Elite, principalmente por ser nacional, cara, o filme... Eu gostei muito, cara, tanto o roteiro é muito bom, a história sobre o sistema... A atuação do Wagner Moura, perfeita, mais uma vez. Cara, o filme é perfeito, velho. Você posso perguntar uma coisa, Kim? Fala, cara. Já vai falar comigo, mas fala. Em qual parte você chorou? Quando o filho do Capitão Nascimento abre o olho, cara, no final do filme. Pode ter. Pô, eu também chorei, hein, cara. Porra, Então choramos juntos, cara, nessa vez. Não. Pera aí, vocês estavam assistindo o filme junto, abraçadinho, chorando, é isso? Sim. Cara. Pipoca. A mãe vai bem, né? Ou se vai. É, eu sei. Ai, cara. Não, mas assim, cara, é um filme muito maneiro. O Valdera falou, não tem nem o que mudar na fala dele, né, cara? Roteiro muito foda, muito bom mesmo. Mas a parte da ação, né, cara, eu acho que faltou um pouco de ação nesse filme. É, eu esperava um pouco mais disso, né? Eu esperava um pouco mais de tiro, sangue, morte, enfim. Não saiu, mas tá bom, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Cai naquela mesmice de filme favela, assim, que mostrando um problema de morro e tal, ou não? Não. Cara, eu acho que o principal desse filme é que ele é um filme que te faz pensar. Tipo, no primeiro filme você tem aquela coisa do cotidiano da polícia, o jeitinho brasileiro, aquela parada toda. Nesse filme, você insere o cidadão no contexto. Então você você é levado a pensar que tudo que tá acontecendo, seja na favela, seja no na polícia, seja no, na política, tudo tem um porquê. E a maioria, grande parte desse porquê, a culpa é nossa. Tipo, a questão desse filme é que ele faz um... Como é que eu posso falar isso? É que ele faz uma crítica ao... É mais a pessoa mesmo. É a omissão da população. A bunda é a essência da pessoa. Exato. É aquilo tipo, ah, beleza, tá tudo uma merda, mas eu não posso fazer nada. Claro que tu pode, vagabundo. Começa escolhendo bem quem te representa no plenário, quem te representa na Câmara de Vereadores. Fica nesse conformismo e acaba num ciclo vicioso, né? Exato. Não é... O negócio que eu acho bem legal desse filme, cara, é que, por exemplo, nem o Aldi falou, no primeiro, eles mostram o jeitinho brasileiro, beleza. No segundo, eles tentam mostrar o que isso causa, o que, que esse jeitinho brasileiro causa, da onde que ele vem, qual que é a importância desse jeitinho brasileiro, sabe, na vida de qualquer pessoa, cara. Então, assim, eu acho maneiro isso, porque não te faz pensar só na questão política, sabe? Você fala assim, ah, pô, eu tô votando errado. Mas não, cara, você tá fazendo coisa errada também, sabe? Não é só porque você votou em determinado fulano, ou não votou, ou enfim. Mas você faz coisa errada também, cara, sabe? Cada um tem sua parcela de culpa, e não é pouca, entendeu? Esse que é o que eu achei bem legal nesse filme, cara. Tem uma cena que eu achei muito legal, é quando os políticos lá, o dono, que tava meio que chefiando a milícia, se reúne no churrasco, cara, que vem dizer boa parte da população da favela se vê, tipo, tem um churrasco, cara. Aquela Eu vou te falar que aquela cena eu achei bastante forçada. Eu achei, sabe, um tanto quanto desnecessária. Não vejo assim necessidade de você forçar tanto a barra a ponto de você perder um foco um pouco, sabe? Não sei, aquela cena eu achei meio, sei lá, meio forçada até demais, cara. Talvez um pouco forçada, cara, mas não sei explicar, cara, que sei lá. Cara, não, aquilo é o que tem de verdade, cara. O vagabundo entra, propõe o lance da segurança, mas em contrapartida ele é a lei do local. Ou você concorda ou tu vai pra vala. A falsa segurança, né? Exato. E aquilo ali, aquela cena de churrasco, é aquilo mesmo, tipo. Ah, beleza, sei que o cara tá fazendo merda, sei que o cara é matador. Pô, mas o cara tá fazendo carne de graça, parceiro. Então, tô com ele no agro. É o lance do se tá bom pra mim, tá bom, né, cara? Exatamente. Bem, e esse que é o lance do filme que eu tava falando. Ele mostra que, cara, beleza, tá bom pra você. Mas, mesmo assim, você sabe que, no geral, não tá bom, cara. Sabe? Pra gente pode tá tudo beleza, tudo tranquilo, mas a verdade mesmo é que não tem nada. Não tem nada bem, cara. Isso que eu achei legal no filme. Não, o início do filme você fala assim, caralho, mataram o Nascimento, né, cara? Mas no final não. Cara, no início do filme, eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, caralho, mataram o cara, bicho? Mas aí é que vai mostrando a história, sabe? Pra no final mostrar que ele não morreu, tá beleza e tal. Os caras estavam junto com ele, tranquilo. Mas te deixa numa dúvida, cara. Pelo menos no início eu falei, caralho, velho. Acabou o filme. Acabou a graça do filme. Parte do final, tipo, eu pensava que ia terminar numa cena de ação, cara. Terminou num tribunal. Ah, não, cara. Eu achei, assim, até cabível, sabe? Então, achei muito legal, cara. Mas, tipo, surpreendeu. Me surpreendeu, pelo menos. A mim, nem tanto. Falar bem a verdade. Porque, assim, o filme todo, ele já faz um discurso, né, cara? O filme inteiro, ele... passa falando, não sei o que do sistema, e não sei o que no final, cara, a hora que termina o tiroteio e os caras não vão atrás, eu falei, ih, rapaz, lá vem política, não deu outra, apareceu o cara no tribunal, entendeu? Então, não sei, pra mim não foi tão surpreso assim, não. E outra cena que é ótima no filme é quando ele pega o político de porrada, né, cara? Irmão, ele imagina aplaudir de pé, parceiro. Ele ainda diz, quem tá, tipo, fazendo essa operação, eu que mando, daí vem o Nascimento, cara. Aquela cena foi ótima. Foi, cara, foi muito bom, bicho. Lavar a alma, aquela cena lava a alma, bicho. Você... Chega a ser engraçado, né? O cara pergunta, quem tá no comando? Sou cara, eu. Só falta sair fumaça pela narina do Nascimento, cara. Mas e aí, vocês acham que ele vai fazer um 3? Ele falou que não queria mais fazer o diretor. Mas depois de tudo que aconteceu aí da invasão do alemão, ele tem um script pronto, né, cara? Ah, eu não sei, cara. Eu acho que eles não fazem mais, não. Eu torço que seja verdade que não faça um terceiro, cara. A franquia terminou ali com chave de ouro. Eu torço pra que eles façam um Tropa de Elite 0. Tipo, o Capitão Nascimento tendo treinado. É uma ideia. Tipo, mostrando a fase dele antes, quando ele começou no BOP. Pé na porta, soco na cara. Eu acho que se fizesse um filme, terceiro filme assim, ia ser maneiro. Mas se der sequência. Cara. Não, se der sequência ao que aconteceu. Ao 2, então você perde o mote original do filme. Que ia ser um filme de ação. A trilha sonora do filme também é muito boa, cara. Vou te dizer que eu nem reparei na trilha dessa vez, cara. Tanto a música dos créditos, cara, encaixou perfeitamente. Tinha música? A música do crédito, que é O Calibre dos Paralamas do Sucesso, encaixou perfeitamente ao filme, cara. Nossa, cara, nem reparei. Trilha sonora. Trilha sonora foi um negócio que nesse filme eu deixei passar totalmente, cara. Eu só tava esperando, assim, gritando, sabe? Quero morte, morte, mata alguém, filho da puta! Uma mais mataram, mas mataram bonito nesse filme, parceiro. Verdade. Logo no iniciozinho tu já tem uma azeitonada na testa do seu Zé, né? Um do vagabundo, sei lá. Quem é o cara, mano? Seu Zé é ótimo, cara. É o seu Jorge, seu Jorge. Isso aí, seu Jorge. É o padeiro lá da esquina, né? Que é português. É que ele dá um belo de uma calibrada na cabeça de um manezão, né, cara? E o Matias lá morre também ou não? Cara, essa cena é foda. Essa muito cena boa. É muito, muito foda. É, eu diria que é a melhor cena do filme, cara. Sem sombra de dúvida. Pra mim. Caramba, foi a cena que você fica pensando, cara, mas que maluco burro. Tu tá de cara pra um bandido. Tu sabe que o cara é bandido. Uhum. Tu sabe que se tu der mole pra ele, ele vai te passar. É. E aí, você sai xingando ele de tudo quanto é nome e sai de costas o maluco. É. Porra, o que tu esperava? Não, ele achou que o vagabundo ia baixar a cabeça, ia reconhecer todos os seus erros e ia voltar pra casa chorando, era isso? Mas de sacanagem, né, meu irmão? Não, foi a cena que eu olhei e falei, não acredito que eu tô vendo não isso. Não é, cara. É foda, assim, né, cara? Porque, assim, é uma cena que, de certa maneira, você não espera. Mas você fala, puta, velho. E é engraçado que nessa hora, né, cara, a hora que o Matias tá dando tapa na cara do Zé Ruela lá, bicho. É, velho, eu achei muito foda. O Capitão Nascimento fala, né? É coitado do Capitão Fábio, né? Fábio? Não, do outro cara. Fábio. É Fábio? Flávio. Flávio, isso. O... Mal sabia ele que o Matias não largava o osso fácil. Cara, aparece o Matias passando um cola-brinco violento na cara do Zé Ruela lá. Cadê as armas? Pá, pá, pá. Caralho. Peraí. Passando um cola brinco. É? Que diabo de dia. É, maluco. Outra pessoa que merece muito crédito na atuação é o que faz o Flávio, o Sargento Flávio. Tá falando Fábio. Fábio. É o Milen Cortés. É o mesmo do primeiro filme? É. Então é Fábio. Desculpa, erro meu, então. Pra variar, erro meu, né, cara? É o Milen Cortaz. Cara, esse é um dos personagens mais fantásticos desde o primeiro filme. É verdade. Esse representa o jeitinho brasileiro. Cara, não tem, é um escroto, é marrento, é filho da puta. É tudo de ruim que você pode ter num personagem, é o cara. Mas tu não consegue ficar puto com ele. É. Tu fica torcendo pra tu ver qual é a próxima sacanagem que ele vai fazer no filme, qual a próxima zoada que ele vai dar. E pomba, parceiro. O cara é o capitão frase pronta. Ele é muito carismático. Tu tira 10 frases que tem no filme, 9 e meia ele tem a participação dele. É verdade. É um dos melhores personagens que tem nesse filme. Assim, tirando o Capitão Nascimento, pra mim ele é o segundo melhor. O livro de Eli, o que vocês acharam? Uma merda. Sim, uma porcaria. Cara, é a mistura mal feita de Mad Max com Bíblia. 10 mandamentos, cara. É muito ruim. Cara, você tem o... um cara foda que é aquele ator. O... Denzel Washington. E tem Gary Oldman. Você pensa, caralho, vai ser um mega filme, vai ser muito bom. E aí você tem cenas de ação. E acabou. E não são cenas de ação no estilo Mercenários, que você já vai esperando cenas de ação toscas e um roteiro que não existe. Não, você vai esperando cenas de ação boas e um roteiro consistente pela proposta que o trailer te passa. Mas você não vê nada disso. Você vê cenas previsíveis. Mas tu achou as cenas de ação ruins? Cara, eu achei meio mal produzidas, cara. Os cortes meio... Meio estranhos. Eu achei bem feita as cenas de ação, cara. São extensas, assim, não tem muitos cortes bruscos. Dá pra ver que o cara ali tem uma fluência pra fazer aquilo. O Denzel Washington manda bem nesse tipo de cena. Tá, vamos lá. Cara, minha opinião é bastante extensa sobre esse filme. Pra começar, é uma bosta. E pra terminar, é uma bosta. Cara, é horrível, é ridículo o filme. É um filme bonito, só, sabe? Não sei, o ambiente que os caras conseguiram dar esse filme é bem, bem real, bem palpável. Só que é isso que o Aldi falou também, cara. É um roteiro ridículo, sabe? E, velho, é tosco, sabe? As cenas de ação são, sabe, você digere. As cenas de luta são bem legais, tal. Porra, cara. Sabe, você não precisa chamar o Denzel Washington e o Gary Oldman pra fazer um filme desse, cara. Sabe, é ridículo, cara. É ridículo o filme. Cara, o mal que você já... Em 10 minutos de filme, tu já entende o porquê do nome do livro, do nome do filme. É. A ideia é que o cara tá carregando um dos poucos livros que existem naquele futuro, aquele futuro pós-apocalíptico. Mas aí que tá o principal. Tipo, no final do filme, que aquilo é a cereja do bolo, é tu ver que o nego tava se matando todo, e quem nunca viu esse filme pode tampar a orelha. Se você pretende escutar, ver esse filme um dia e não quer tomar spoiler, eu aconselho que você pare de escutar agora. Porque a cereja do bolo tá simplesmente... Todo mundo tá correndo atrás de um livro escrito em braille, malandro. É. Ou seja, dado que você tem um mundo pós-apocalíptico destruído, eu duvido que tenha um único puto, além do Denzel Washington, que saiba ler aquela merda. Cara, é ridículo. Cara, aquilo terminou de esmerdalhar o filme pra mim. Podia ser qualquer livro, cara. Podia ser o... Sei lá... Receitas de Ana Maria Braga... Guinness Book 95, qualquer merda. Mas é mudar a Bíblia, tudo bem, beleza, Bíblia, tranquilo, dá pra você. A ideia de você ter um livro do impacto da Bíblia na mão de um cara e você ter um povo sucessível a maquinações, como era o povo no início da humanidade, Beleza, quem tem aquele livro tem o poder. Mas aí você tem um livro em braille. E aí? Acabou, ou seja, e o único panaca que sabia ler aquilo era o Denzel. Então, mas vocês não acham que, de certa forma, ele faz uma crítica à religião como ela é usada hoje, cara? Sim. Cara, e não é novidade nenhuma. Verdade. Críticas tem mil em vários outros filmes. Alguns de forma até menos direta e mais legais do que nesse. Exatamente. Esse cara, ele até deu assim, um certo tom de crítica. Mas, cara, pra quem tá vendo, eu não sei se, sabe, vai ser uma crítica perceptível ou uma crítica realmente boa, sabe? Porque é... Pelo menos pra mim, cara, eu não consegui prestar atenção em todo o filme, sabe? Tinha horas que eu, sei lá, eu dormia, eu babava, sabe? De tão ruim, cara. Eu achei horrível o filme. Ah, eu sei lá, eu gostei bastante do filme, cara. Eu achei assim que... Ele corta a história, meio que tipo assim, parece que cortou no meio a história, mas de um modo geral, assim, me agradou. Cara, um filme que agora eu lembrei é de pós-apocalipse, né, cara? E que, porra, pra mim é muito, mas é muito foda. É um livro, um filme chamado A Estrada, que é baseado num livro. Cara, é fantástico o filme, cara. Aquilo sim é um filme de pós-apocalipse, cara. É muito bom mesmo. Sabe, ele até ele lembra em algumas coisas o livro de Eli, mas... Só que ele é bom, simples assim. Enfim, veja e tire suas próprias conclusões. Isso aí. Pra fechar essa primeira parte, vamos de Robin Hood. Aí eu vou dizer uma bosta. E aí eu também vou dizer uma bosta, meu amigo. E aí eu vou completar e dizer, nem perdi meu tempo vendo. Fez bem, cara, fez bem. Cara, eu tava conversando com um professor da faculdade esses dias sobre esse filme, né, cara? É uma porcaria de filme. Que ele tenta historicizar, ele tenta colocar o conto do Robin Hood na história, ele tenta dar um, digamos assim, um personagem, ele tenta dar uma física pro conto, né? Ele tenta tornar aquilo crível, né? É, sabe? E é ridículo, cara, sabe? É mal feito, você não empolga com o cara. Porra, o Russell Crowe, sabe? Ele acha que ele só... Não sei, eu acho que ele aplica botox e sei lá, cara, ele só tem uma cara, sabe? Sei lá, ele vai chorar, ele tem uma cara. Ele vai fazer um discurso de guerra, ele tem uma cara. É muito escroto, cara. A minha maior crítica a esse filme, cara, é que, assim, tu vai ver esperando a história do Robin Hood, só que você vê o Gladiador de novo, entendeu? Exatamente. Tipo, mesmo, mesmo diretor, se eu não me engano, mesmo ator... E, cara, até os enquadramentos, assim, fotografia, tudo muito parecido com Gladiador, entendeu? Aí acaba ficando aquela coisa assim, ah, nossa, isso eu já vi, ah, isso eu já vi e tal. Então, torna-se desnecessário. A relevância daquilo é muito pequena. É um filme que não, cara, nossa, eu assisti num sábado pra domingo, cara, de madrugada, assim. E, velho, eu fiquei puto, cara, eu fiquei muito puto, porque, assim... Eu tava assistindo, eu falava, não, agora, eu já tava esperando pelo final, assim, sabe, porra, no final vai ter uma batalha foda, então é só o final que eu vou prestar atenção. E chegou o final, não aconteceu nada, cara, sabe, você fala, que bosta, sabe, que filme ruim, porque não te empolga, sabe, não é legal, não é emocionante, cara, a trilha sonora não é legal, sabe, não pega, não sei, cara, não ficou legal esse filme. Não, não deu liga, né? Não deu, cara. Assim, cara, eu acho que eu sou suspeito pra falar porque eu não gosto nem de Gladiador. A galera desce a lenha quando eu falo que eu não gosto, tal, porque geralmente eu gosto de filmes épicos, assim. Mas pra mim, Gladiador não desce, cara. Não sei porquê, não vou com a cara do filme. E esse foi a mesma coisa, assim. Então, eu falei... Pô, sei lá. Perdi meu tempo, entendeu? Cara, Gladiador eu gostei, sabe? Achei bem maneiro o filme. É uma história simples também. Não é... Ó... Mas ela... O que eu achei legal no Gladiador é que eles pegaram uma história real, que é a história do Cômodo, né? O Imperador Cômodo, e fizeram uma outra história paralela, que é o filme, que é a história do Gladiador. Porque o Imperador Cômodo, ele morreu lutando, ele morreu na arena, ele gostava disso. Beleza, aí você tem uma história. Agora você pega Robin Hood, cara. Robin Hood é uma historinha, velho. Cacete, não tem como você, sabe? Ah, vamos criar um personagem, vamos deixar a história crível e, sabe, vamos dar um pano histórico pra essa história. É ridículo, cara, né? Tosco. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a primeira parte. Não deixe de conferir também a segunda parte, que estará disponível na próxima semana. Dúvidas, críticas e sugestões serão sempre muito bem-vindas. O nosso e-mail é warescast@thewaresground.com ou no próprio fórum, no próprio tópico, ok? Muito obrigado. Peraí, que Nath tá cantando, cara. Toda vez que seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Eu tô pensando quanta mina eu vou poder pegar com isso, cara. Cara, ah. Posso falar? Não, deixa eu ter um sonho lúcido.